Rodrigues. Viva o céu. Liga pra mim, gostoso. Academia está no centro. Alô, Júlio, tamo junto, hein? Alô, Juraci. Ó, velho. Se colar com a Axel, tu já sabe o que acontece. Se vier pro rolezão, tu já sabe o que acontece. Passa a visão pras novas, avisa pra elas como é que procede. Ô, tá, ô, desce, ô, tá, ô, desce. Gasolina tacada pra gastar com piriguete. Ô, tá, ô, desce, ô, tá, ô, desce. Gasolina tacada pra gastar com piriguete. Ô, tá, ô, desce, ô, tá, ô, desce. Gasolina tacada pra gastar com piriguete. Ô, tá, ô, desce, ô, tá, ô, desce. Gasolina tacada pra gastar com piriguete. Ô, tá, ô, desce, ô, tá, ô, desce. Vem com a Axel, gostosa. Alô, Marquinhos Hot Dog. Chama a CD, estamos juntos, hein? FSB, Festas Especiais. Se colar com a Axel, tu já sabe o que acontece. Se vier com o rolezão, tu já sabe o que acontece. Passa a visão pras novas, avisa pra elas como é que procede. Oi, ô, tá, ô, desce, ô, tá, oi, desce. Gasolina tacada pra gastar com piriguete. Ô, tá, ô, desce, ô, tá, ô, desce. Gasolina tacada pra gastar com piriguete. Passa a visão pras novas, avisa pra elas como é que procede. Ô, tá, ô, desce, ô, tá, ô, desce. Gasolina tacada pra gastar com piriguete. Ô, tá, ô, desce, ô, tá, ô, desce. Gasolina tacada pra gastar com piriguete. Ô, tá, ô, desce, ô, tá. Gasolina tacada pra gastar com piriguete. Alô, Elinho, pra andar na BMW, negão. O tal décimo pai, a gasolina tá cara. Alô, Rick, 13 suplementos. O homem chorado de Porto Seguro, tamo junto, meu pai. Ação, o pretinho te quer. E aí, filha?